que a gente curte, praia, verão, clima tropical, fio dental, celebração. Vivendo a vida, meu bom, desejo de coração. Pra mim e pra você, vamos brindar com o Xandão. Mó vibe, mó viagem, pra de lá que eu iate. Comprei os presentes na Versace, mó saudade, vou mandar um zap. Tá online. Não é miragem, ela é o poema mais lindo de Carlos Dumont de Andrade. Por onde passa, deixa o seu charme, mas ela sabe que nós é chave. Pirou no style, neguinho chegou, ganhou, gamou, fechou, checkmate. Que excita minha rima. Olha só nós falando de amor. Quem diria, amor puro, juro meu tudo. Tipo um romance clássico da Dama e o Vagabundo. Pode ir pra nós, desenrola em qualquer situação. Os moleques são treinados e tem a visão. De repente um belo dia, tava no peão. Um sorriso, um olhar me chamou a atenção. Tipo, não dá pra esquecer aquele corpo violão. Empatia, afinidade é a lei da atração. Detalhes, lembranças entre nós dois. Esqueço das horas, tudo fica pra depois. Tento fugir, escapar dos seus encantos, mas seus olhos me perseguem em todos os cantos. Seu olhar hipnotiza, não sai do pensamento. Traz a paz pra minha guerra, eterniza os momentos. Você me acalma, feita a brisa do vento. Sentimento verdadeiro que existe até o tempo. Final de tarde na praia, verão.